Cristo Jesus, Filho de Deus, esvaziou-se, servo se fez, quis ser igual, homem mortal, humildemente se deu até morrer. Que houve em Cristo Jesus.